dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. É uma alegria estar novamente aqui nesta casa e sentir o amparo, a assistência espiritual que todos nós temos aqui, principalmente por podermos falar da doutrina espírita e falarmos de um conhecimento que ela nos traz tão importante para a nossa existência, para o nosso bem-estar, que é sobre o nosso destino, sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, enfim, sobre aquilo que muitas vezes nós temos um temor muito grande, que muitas vezes nos apavora, que muitas vezes nós temos dificuldade em aceitar, mas que é a única situação inevitável na vida de todas as pessoas, a morte. Dessa certeza, nenhum ser humano escapa. Nós podemos passar a vida tendo dúvidas se vamos nos unir a uma pessoa ideal ou não. Nós podemos passar a vida pensando nas incertezas que ela nos oferece quanto às nossas escolhas, seja no âmbito familiar, profissional, educacional, mas a única certeza que o homem pode ter sobre a morte, por causa da experiência direta que ele tem com os seus, de vê-los partir. E essa certeza acompanha o homem desde o momento em que ele começou a se diferenciar dos animais. A morte se tornou para o homem um grande mistério, uma grande dificuldade em aceitá-la, em compreendê-la e entender a razão de por que nós temos que, em determinado momento, encerrar as nossas atividades no mundo. E a morte, ela revela-se também como um mistério para muitos que se encontram já do outro lado da vida. Muitos que se encontram já desencarnados também apreciam a morte de uma maneira que estão ali em sofrimento em decorrência das incertezas que a sua morte traz. Porque muitos ainda continuam se acreditando vivos, continuam-se ainda acreditando ligados ao corpo material e ainda sofrendo muito por não entender a sua nova realidade, por não saber o que fazer a partir daquele momento. Outros, já conscientes da sua passagem para outra vida, se encontram também aflitos porque são confrontados, então, com a sua vida terrena precedente e a nova vida. Tantas expectativas, tanto que se esperava de uma vida após a morte, e eles são confrontados com o quê? Com uma realidade que se parece, e muito, com a realidade terrena. As dores que parecem as dores físicas, as aflições que parecem as aflições típicas do homem encarnado. E a morte, ela é um grande desafio realmente para o espírito, porque ela é uma das grandes aferidoras da evolução. E podemos dizer também que ela é uma das grandes impulsionadoras do progresso humano. Se não tivéssemos a morte no nosso histórico, na nossa realidade, como seres que estamos ainda em elaboração, podemos ainda nos considerar nas mãos divinas, num processo de criação que abrange milhares de anos, se não tivéssemos essa situação, nós certamente não teríamos a evolução que temos hoje. Porque a morte tem sido para o homem um grande estímulo à busca da sua própria essência. O homem primitivo, há milhares de anos, ele passou a valorizar os laços de família, ele passou a valorizar a sua própria existência, ele buscou conforto, ele buscou segurança, buscou estabilidade, porque ele via que a morte era uma situação muito fácil de acontecer. Ele buscou meios de progredir para evitar a morte, no momento que ele ainda não compreendia. E quando ele se deparou com a impossibilidade de evitá-la, apesar de todas as suas medidas, ele começa a criar a religião, elemento essencial na formação do indivíduo, para que ele possa se ligar à sua origem, a Deus. As religiões passaram e passam até hoje por constantes formulações, porque o homem vai percebendo que as suas concepções, inicialmente precárias, pequenas, não respondem a esse grande enigma que é a morte. Não trazem a ele toda a consolação que ele espera. E nós estamos, então, num processo crescente de compreensão dessa realidade. Hoje nós detemos muitas informações a respeito da morte, graças às revelações que os Espíritos nos fizeram desde o século XIX. Porque até então o homem tinha informações esparsas sobre a vida no outro mundo, tinha noção de que existia prazer e sofrimento na outra vida, mas não tinha clareza a respeito do que consistia esse prazer e esse sofrimento. Tanto é que alguns povos imaginaram que o prazer seria desfrutar nessa nova vida, após a morte, das delícias do mundo, usufruir do bem-estar material numa outra vida. Enquanto que outros conseguiram então imaginar que a morte traria para o homem o sofrimento como nós sofremos aqui, decorrente de queimaduras, de torturas. Mas há algo interessante. O homem logo iniciou uma associação de ideias. Aos maus era dado sofrimento, aos bons era dado os céus, o prazer, a satisfação. Embora eles não pudessem ainda compreender com toda a extensão o que significa ser bom, e daí tantas concepções que foram mudando ao longo do tempo, até hoje esse princípio é válido, de que a vida feliz do outro lado está intimamente associada com as disposições íntimas do indivíduo agora, que a vida do outro lado é uma consequência do nosso modo de sentir e pensar aqui. E a doutrina espírita nos traz mais informações sobre isso, dizendo que além das aparências exteriores, também está o nosso pensamento íntimo, aquele que nós não revelamos a ninguém, como sendo a determinante da nossa condição futura. A doutrina espírita nos deixou muito claro que muito mais do que obras visíveis, era importante para a vida espiritual aquilo que se passa no nosso coração. E até hoje os espíritos insistem muito nisso. É da qualidade do nosso sentimento e do pensamento que nós teremos resultados positivos após esta vida. E este fato vai interferir diretamente na nossa passagem para o outro lado. Porque à primeira vista parece que morrer é um ato único, é algo instantâneo, morte simplesmente, de doença, de assassinato, de acidente, de ataque de animais, de calamidades naturais. Mas a morte, ela é processo. Assim como o reencarne também é processo, constituído de inúmeras etapas e que varia de indivíduo para indivíduo, porque cada pessoa pensa e sente por sua maneira peculiar. Cada pessoa tem um processo de desencarne que varia conforme suas condições mentais, suas condições emocionais. A desencarnação não é igual para todos. Quando nós ouvimos falar que há sofrimento no processo desencarnatório, nos aflige pensar que aquela pessoa que nós amamos tanto possa passar por esse sofrimento a mais, passar por um processo doloroso de morte. Ou às vezes até imaginamos de maneira equivocada, de maneira errada, que aquela pessoa que cultuamos como tão virtuosa terá um desencarne tranquilo e uma recepção maravilhosa no mundo espiritual. O fato é que todo ser humano, e isso faz parte da nossa condição, nós ainda necessitaremos, durante muitos séculos, passar por experiências que nós catalogamos como aflitivas, dolorosas, mas que são, na verdade, experiências que vão nos levando ao aprimoramento. E desencarnar é um processo também de aprimoramento do espírito. De desencarnar, ele também vai aprendendo a verdadeira realidade da vida. Ao ser confrontado pelo processo da desencarnação, sentindo as consequências que sua vida criou para o seu processo de passagem à vida espiritual, ele vai constituindo um conceito melhor de como ele deve ser, de como ele deve existir. É a partir desses confrontos que nós vamos tendo, e que não ocorre só com a morte. Esses confrontos ocorrem em vida também. E nenhum de nós pode poupar os nossos entes queridos do sofrimento que faz parte da vida. E isso muitas vezes gera aflição, gera descontentamento de pensar que aqueles que amamos precisam sofrer. Mas é a realidade da vida. Não temos como privá-los. E devemos confiar que Deus, ao criar as condições que hoje governam a nossa existência e que determinam até a nossa ida à vida espiritual, ao criar o universo com leis que determinam as condições com que os seres vivem e evoluem, nós devemos confiar que esse é o melhor processo. Por isso que quando ouvimos falar de sofrimento e dor durante a desencarnação, não podemos ser tomados por uma aflição tão grande por aqueles que partiram e que nós possamos imaginar que estarão sofrendo. Não devemos ficar aflitos de pensar que a nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho, a nossa filha, nosso esposo ou esposa, o nosso amigo, o nosso irmão, venha ser passado por sofrimento. Porque antes de serem amados por nós, antes de terem a nossa afeição, a nossa estima, esses indivíduos são filhos de Deus. Esses indivíduos são conhecidos na sua história integral por Deus. Se Deus consente que a sua passagem não seja tão harmoniosa quanto nós gostaríamos, nós devemos nos curvar, submissos a essa vontade. Devemos aceitar essa realidade e não perturbar, não permitir que esse descontentamento de imaginá-los sofrendo possa nos ferir a ponto de nos levar à descrença, de nos levar à insubmissão às leis divinas. Porque todo esse nosso sentimento de rebeldia, de aflição, comunica-se àqueles que partiram. Nós, a partir da morte, não estamos completamente desligados dos nossos familiares. Nós continuamos intimamente ligados a eles e tudo aquilo que nós sentimos e pensamos reflete de maneira intensa no seu ser. Tudo que nós sentimos e pensamos soa como carícia ou como martelada na mente daqueles que nós amamos. Quando nós nos entregamos à rebeldia, à indisciplina, quando nos entregamos à revolta, soa para eles como desestímulo. Soa para esses que nós amamos como uma força que os detém na sua nova jornada. Enquanto que, alimentando pensamentos de fé, de confiança, de esperança, soa para eles como um impulso nessa nova situação para que eles possam progredir, para que eles possam avançar. Por isso que é tão importante a atitude daquele que permaneceu aqui na vida material ante o desligamento de um ente querido, ante essa partida, porque, como disse anteriormente, a morte não é um processo instantâneo. Ela decorre por várias etapas. Ela ocorre de maneira em que o indivíduo se desliga pouco a pouco do seu corpo. E mesmo após a constatação por parte da medicina de que aquele corpo não possui mais vida, ainda há ligações espirituais entre aquele espírito e o seu corpo. E nós pensamos assim, então, relembrando talvez possíveis informações que já tenhamos, de que então o indivíduo vai experimentar certos transtornos decorrentes daquilo que aconteceu com seus esforços. Nós podemos dizer que sim, mas de acordo com a sua condição espiritual, de acordo com os seus merecimentos, de acordo como ele tenha vivido na presente existência. Geralmente os indivíduos muito apegados à materialidade, indivíduos muito apegados às sensações físicas, que nunca se dedicam a absolutamente nada de espiritual, que nunca tiveram essa busca, tendem a apresentar dificuldades no seu desencarne. Tendem a apresentar certas limitações que os tornam ali como aquela borboleta desejando sair ali do seu casulo, da sua crisálida, e que se esforça e nem sempre consegue. Normalmente é bela a imagem de você ver ali aquele ser que antes se arrastava e que se liberta daquela estrutura anterior que habitava e sai voando, planando, buscando o seu destino. Essa imagem ela é muito bonita para expressarmos, para nos referirmos àqueles que fizeram a sua passagem e se encontram como espíritos equilibrados, felizes na vida espiritual. Mas a maioria das pessoas é a imagem daquele animal que está lutando para se desvencilhar dos seus esforços, que está tentando sair e que precisará passar por um período de adaptações a essa nova vida. Porque também esses insetos precisam dessa adaptação. Nem sempre eles conseguem já sair da sua crisálida e sair voando. A maioria deles todos saem e precisam de uma etapa de adaptação. Suas asas precisam se alongar, precisam secar, seu corpo precisa assumir uma nova conformação. E há uma espécie muito interessante que ela ainda precisa. Além dessa primeira etapa que ela emerge da larva, da crisálida no caso, ela ainda passa por uma segunda transformação até atingir a condição plena de voar pelos céus. Então, essa analogia nos leva a analisar a condição humana como sendo variável de indivíduo para indivíduo. Muitos necessitam do prolongamento desse ligamento após a morte constatada pelos médicos. A espiritualidade poderia subitamente desligar um desencarnante do seu corpo, mas para a sua evolução isso não é desejado. Para o seu crescimento interior isso não é desejado, porque é nessa fase que ele ainda permanece ligado aos seus esforços que ele vai se desvencilhando de uma série de vibrações e fluidos que são indesejáveis a ele. É nesse momento que o seu corpo espiritual vai assumindo a condição de viver de maneira melhor no mundo espiritual. E muitas vezes permanecer ligado ao corpo é uma proteção até mesmo para aqueles que permanecem aqui encarnados, porque muitos espíritos teriam grande dificuldade de se desligarem dos seus se não tivessem esse processo de transformação. Se pudessem sair do corpo como alguém que abandona a roupa, eles correriam ali de maneira inadequada e se fixariam aos seus de maneira a criar desequilíbrios e perturbações no ambiente familiar. Porque a grande maioria das pessoas apresentam uma dificuldade muito grande quando chegam à vida espiritual. Dificuldade de compreender, de entender, de aceitar a sua nova realidade. De ver que tantos planos, tantos ideais, tantos compromissos ficaram às vezes inacabados aqui. Isso porque o indivíduo centra a sua vida em compromissos e ideais que não são os mais desejados. Tivesse ele concentrado os seus ideais de vida naqueles objetivos realmente nobres, realmente importantes, a sua passagem seria muito suave para a vida espiritual. A sua transição não imporia a ele, muitas vezes, sofrimento e dissabor. Desse modo, então, nós temos uma diferença de desencarnação para cada indivíduo. E para nós será assim também. Por isso que nada do que se ouve, nada do que se fala, podemos dizer que terá ocorrido absolutamente com aquelas pessoas que nós amamos. Podemos aceitar que, em linhas gerais, eles são passíveis de passar por esses processos. Às vezes nós ouvimos notícias de que os suicidas passam por um processo bastante doloroso da morte. E de fato é assim. Eles como cortaram de maneira abrupta esse cordão que liga, não é um único cordão, mas na verdade poderíamos dizer que são inúmeras ligações que ligam perispírito, espírito e corpo. Como cortam abruptamente essa ligação, eles sofrem uma reação que é de permanecer por mais tempo preso ao seu corpo. Assim também é com as pessoas que se deixaram levar pelas sensações e pelas paixões da vida mundana. Se tornam tão apegados à matéria que quando desencarnam, o corpo até deseja expulsar aqueles indivíduos que o habitaram, mas eles não conseguem. Permanecem ali acompanhando um longo processo da desagregação celular, do apodrecimento. E há indivíduos que vão permanecer e experimentar isso. Se nós pensamos, aonde a misericórdia divina? Aonde esses indivíduos estão sendo amparados? Mas por mais duro que seja aceitar essa realidade, eles estão sendo amparados dessa forma. É a intervenção que as leis divinas fazem em favor daquele próprio ser. Saísse ele, imprevidente, com todas as suas energias físicas carregadas no seu corpo espiritual, e ele passaria por processos ainda mais dolorosos da outra vida. Passaria por situações ainda mais constrangedoras do que aquela de acompanhar o processo de desmantelamento do seu corpo. E mesmo aqueles que não buscaram, nem de maneira intencional ou não objetiva a morte, mesmo aqueles que tiveram uma vida digna, também poderão ter dificuldades para o seu desencarne. Também apresentarão certas circunstâncias. Nós temos o relato de vários casos de desencarne por André Luiz no livro chamado Obreiros de Vida Eterna. Para aqueles que já estão familiarizados às descrições da vida no mundo espiritual, é uma leitura que é aconselhada. Antigamente pensava-se que recomendar essas descrições para as pessoas fosse algo que traumatizasse, chocasse, mas eu acho que nós não podemos ser mais chocados do que tantos relatos dolorosos que nós ouvimos na imprensa diariamente. Tantas coisas que são tão escancaradas para todas as idades, para todos os tipos de pessoas pela televisão, que esses relatos deles já não são mais chocantes, já não são mais traumatizantes. Muito pelo contrário, estamos numa fase que precisamos compreender urgentemente a realidade espiritual. Precisamos nos acertar ainda mais desse conhecimento e começar a confrontar com o nosso modo de vida. Mas então, nesse livro, André Luiz descreve o caso de um trabalhador muito dedicado, de alguém que realizou uma obra de assistência significativa aos outros e que também experimentou dificuldades. E as dificuldades dele teve como? Né? Esteve relacionado a uma pequena negligência que ele cometeu na sua vida e que nem sempre é observada por nós. Ele não se preocupou tanto em instruir, em levar esclarecimento ao seu núcleo familiar. Os seus familiares não tinham sido por ele tão bem preparados como ele realizou a sua tarefa de esclarecimento de outras pessoas. Então, ele sentiu um pouco de dificuldade, embora tivesse toda a assistência moral do mundo espiritual. É como quando nós aqui na Terra temos uma situação e os nossos familiares nos criam impedimentos, nos criam constrangimentos, porque ao longo da vida fizemos inúmeras concessões a eles e eles ficaram mal acostumados. E aí, quando nós decidimos algo que contraria essa acomodação que eles vivem, eles criam constrangimentos para nós. Esse espírito experimentou isso. Né? A dificuldade de não ter ali no seu núcleo familiar pessoas ali aptas a aceitar essa realidade no estado da vida, que é a desencarnação. E que criaram uma certa perturbação para ele. Então isso nos coloca mostrando que mesmo os esforços maiores que nós fizemos, ainda nós teremos essas dificuldades. Isso é colocado não para que nos desanimemos, para que achemos então que não vale a pena fazer o bem, é o contrário. Quanto mais nós vivenciarmos o bem, quanto nós mais vivenciarmos o amor, quanto mais nos libertarmos do apego à materialidade, melhor para nós. Mas que ninguém guarde ilusões de que alguns poucos gestos de bondade, alguns poucos gestos de compreensão, traga ao espírito a condição plena de desencarnar tranquilamente, de fazer a sua passagem de maneira tão suave, tão feliz. Porque para todos a morte significará desafio. Para todos a morte significará, muitas vezes, romper com uma série de conceitos, romper com uma série de apegos que temos aqui no mundo material. Por isso que é tão importante nos prepararmos para a morte vivendo muito bem, vivendo da maneira mais harmoniosa que conseguimos, procurando dissipar todas as dificuldades, procurando dissipar todos os impedimentos que nós vamos criando na vida com tantas pessoas, cultivando tantos ressentimentos, tantas mágoas, tantas dissensões, tantas pessoas que vão se separando ao longo da vida. Muitas pessoas, às vezes, vivem uma vida longa e não conseguem se libertar de mágoas da sua infância. Às vezes, os pais não foram ideais, não foram pais solícitos, não foram pais que conseguiram dar àquele filho todo o amor que eles desejavam. E está aí, muitas vezes, um reencontro de adversários do passado. De pessoas que tentaram, mas não conseguiram restabelecer uma harmonia entre si. E esses indivíduos às vezes carregam essas mágoas por anos. Seus pais já partiram há muitos anos e eles ainda rememoram os fatos tristes. Muitas vezes numa época, num contexto social, em que era comum crianças trabalharem muito cedo, às vezes há aqueles que ficam lamentando isso, de não terem sido poupados, por não terem sido preservados pelos seus pais. Outros ainda passam uma vida inteira lamentando de outras circunstâncias da vida. Aquele amor não correspondido e aquela mágoa no coração. Tudo isso é peso para a alma que deseja se libertar após a morte. Todas as nossas diferenças com as pessoas representarão como pesados chumbos que estarão ali nos atrelando às nossas dificuldades. Quando nós libertamos a nossa mente desses sentimentos, então, nós vamos ganhando leveza na alma. Nós vamos ganhando uma facilidade de desligamento da matéria que é impressionante. E isso é algo constatável desde já. A pessoa que vai se libertando de todas essas algemas, de tudo isso, eles vão ganhando uma percepção da vida muito mais ampla. Eles vão encontrando sentidos da existência muito maior, porque o seu espírito vai ganhando autonomia, vai ganhando segurança em conduzir a sua própria existência aqui no mundo das formas e da matéria. Quando ele desencarnar, a sua passagem para outro lado será muito facilitada. Será algo que trará a ele, na verdade, uma grande satisfação. Porque em muitos casos nós somos recebidos do outro lado pelos nossos entes queridos. Mas às vezes a gente não percebe eles de pronto. Às vezes é a nossa mãe, o nosso pai, nosso avô, nossa avó, um irmão que faleceu quando nós ainda éramos crianças e ele mais velho. São eles que muitas vezes querem nos receber. Mas nós não podemos encontrá-los prontamente porque temos na nossa visão espiritual um bloqueio muito grande. São todos os conflitos que nós carregamos dessa vida para o outro lado. E eles ficam lá do nosso lado, orando pacientemente, esperando que nós façamos a nossa travessia definitiva. E enquanto ficarmos com essas complicações que criamos nessa vida, é como se ainda estivéssemos vivendo a vida material. Estamos rememorando tantas dificuldades, tantos problemas. Há aqueles que às vezes desencarnam, vão aos centros, comunicam através dos médicos de psicofonia e continuam falando das suas preocupações com a herança que deixou, ficam ainda falando dos conflitos da família que eles não conseguiram resolver e dos seus próprios conflitos. Ainda muitas vezes ficam lamentando ter morrido e de outras vezes eles vão lamentar por terem sido maltratados e perseguidos e se tornam muitas vezes criaturas que perseguem os seus adversários. Isso tudo é gente que não conseguiu se libertar dessas preocupações da vida, desses sabores. Tudo gente que carregou no seu coração sendo inútil para outra vida. Porque só aquilo que nós buscarmos de equilíbrio é que é capaz de nos dar segurança e estabilidade do outro lado. Por isso que precisamos, diante dessas notícias, dessas informações sobre a desencarnação, buscarmos uma melhora urgente. Trabalharmos ativamente por nos libertarmos dos ressentimentos, dos dissabores, de fazermos as pazes com as pessoas, nem que seja no nosso mundo íntimo, não guardando ressentimentos, não guardando rancor, porque muitas vezes nós não conseguiremos ainda ter a fortaleza para nos aproximar do outro e pedir-lhe perdão. Ou, muitas vezes, se aproximar do outro para o entendimento, porque nós fomos a parte ofendida, e temos um equilíbrio para aceitar que ele ainda não compreendeu isso. Então, que pelo menos no nosso íntimo, nós consigamos desculpar as pessoas que nos ofenderam, que nos magoaram, que pelo menos no nosso íntimo, nós consigamos nos desvencilhar disso tudo. Porque certamente nós teremos, então, essa transição para a vida espiritual de uma maneira bem melhor. As pessoas, muitas vezes, diante da morte, não se comportam de maneira adequada e criam impedimentos para aquele que passa para outra vida. Passam a agir de uma maneira totalmente inadequada. Buscam, muitas vezes, fazer o quê? Né? Diante daquele familiar que partiu, deixam extravasar toda a sua aflição, todo o seu medo e ficam desesperados. Criam um quadro para a espiritualidade bastante difícil, porque toda essa manifestação emotiva acaba gerando pensamentos, vibrações que atingem aquele que é alvo. Muitas vezes aqueles questionamentos, por que, meu Deus? Por que partir? E ainda mais quando é alguém muito jovem, nós nos questionamos ainda mais nesse sentido. Por que aquele indivíduo? Tudo isso são como aquelas marteladas que eu falei anteriormente. O espírito que luta por buscar equilíbrio do outro lado sente-se como chacoalhado constantemente. Porque as ligações afetivas que nós estabelecemos com as pessoas é algo muito real, é algo muito sério e a gente constata isso na vida. Às vezes a gente chega com um problema em casa, está tudo bem, cumprimenta amorosamente a família, mas aquele que está mais intimamente ligado a nós sente que tem alguma coisa errada. Às vezes essa pessoa, se não tiver equilíbrio, ela se deixa levar por uma vibração difícil ali, por uma perturbação, que cria até um antagonismo com o outro, porque o outro está emitindo ali pensamentos, ideias que são desordenados, que são conflituosos. Talvez você já tenha experimentado isso. A gente sente o desequilíbrio do outro, luta para não deixar aparecer. Nesse plano tão bloqueado pela matéria, nós conseguimos sentir as emoções daqueles que nós amamos. O que dirá quando nós estivermos desencarnados? Nós sentiremos intensamente essa vibração. Por isso que não podemos permitir que os questionamentos sobre a justiça divina, a certeza sobre a vida espiritual, nos perturbe o espírito. Isso não significa que a saudade não vá nos fazer chorar. Isso não significa que nós não venhamos a achar triste a ausência do outro. Isso tudo é natural na nossa situação evolutiva atual. Nós não temos como deter as lágrimas quando nós comemoramos alguém que amamos muito. Mas o problema está a partir do ponto que nós começamos a achar que houve injustiça por parte das leis divinas, quando começamos a achar que o outro não devia ter partido e começamos a questioná-los. Às vezes até estabelecemos uma ligação mental com eles, como num diálogo, cobrando deles satisfações que eles ainda não conseguem dar nem a si mesmos. E isso gera uma dificuldade bastante grande para eles e para nós também, porque não conseguimos atravessar esse período. E essa perda pode significar para nós uma marca que poderia ser transformada numa esperança do reencontro, numa esperança de um novo contato com eles, mas acaba se transformando em mais uma mágoa perante a vida, em mais um sabor que nós vamos cultivando com amargura ao longo da vida, e vai nos tirando a alegria de viver. Quantas pessoas não vivenciam isso depois que perdem o grande amor da sua vida? Pode ter sido marido, pode ter sido a mãe, pode ter sido um filho, e se tornam extremamente infelizes e amargurados com essa vida. O indivíduo perde toda a potencialidade da sua vida, porque ele passa a viver como que numa rotina. E isso vai tirando de si mesmo ali a saúde, o bem-estar, a alegria de viver. E aquilo que a gente pensa, né, que morrer logo vai nos aproximar daqueles que nós amamos e que partiram, acaba se tornando um afastamento ainda maior. Acaba se tornando uma barreira ainda maior. Porque quando nós não estamos bem, quando nós não estamos buscando viver a vida com a alegria, com a felicidade que é possível, destruindo tudo que nos é lícito, nós vamos atrasando a nossa evolução. E eles, muitas vezes, já conscientes das suas responsabilidades do outro lado, trabalham intensamente pelo seu progresso e pelo progresso dos entes queridos. Lutam, sofrem, se esforçam e alcançam condições que muitas vezes nós não poderemos ter um contato tão próximo deles. Por isso que devemos lutar e viver de uma maneira mais confiante possível na providência de Deus. Continuar acreditando sinceramente de que a vida não encerra no tempo. Nós temos demonstrações inequívocas disso. Nós temos comprovações desde o tempo de Jesus. Normalmente a gente, quando analisa a missão do Cristo, nós pensamos, né? Por que a passagem tão dolorosa? Por que a ida à vida espiritual de maneira tão aparentemente indigna? Tinha sido mesmo previsto, né, por um profeta, por Isaías, há 700 anos antes da sua encarnação aqui, que ele seria levantado e seria morto. E esse questionamento, né? Por que ele, um ser tão especial, passou por isso? Jesus não teria como ter demonstrado de maneira indiscutível para aqueles que puderam vê-lo depois da morte que a vida espiritual, se ele não tivesse morrido. A morte era o complemento da sua missão, assim como a morte é o complemento da nossa jornada terrena. Sem essa passagem, sem aceitarmos essa ideia de que a morte faz parte da nossa vida, que ela faz parte da nossa experiência, sem essa aceitação, nós nunca entenderemos o sentido da vida. Porque ele não teria demonstrado a existência espiritual sem ter partido. E todo o povo precisava vê-lo morrer para perceber a existência no mundo espiritual. E ainda assim, as pessoas, tendo aprendido tanto com ele, ainda buscaram os despojos dele no túmulo. As mulheres foram, então, após o sabá, fazer a preparação do corpo que não pôde ter sido feita na sexta-feira, por entendimentos religiosos. E elas se deparam com quê? Dois espíritos resplandecentes, que ficaram conhecidos como anjos, e um questionou: por que buscar entre os mortos aquele que está vivo? E esta fala do Espírito, ela serve para nós ainda hoje. Por que buscarmos entre os mortos? Por que buscarmos aquilo que nós conhecemos da pessoa que é o corpo físico, aquele que ainda está vivo? Por que buscarmos nas recordações da materialidade a pessoa se ela pode estar viva no nosso coração, na nossa mente, e mais importante do que isso, está viva na realidade espiritual? Por isso que quando buscarmos as recordações dos nossos entes queridos, quando nós desejarmos recordá-los, não vamos buscar os seus despojos. Não vamos tentar aproximá-los daquele ambiente, porque já vimos que o pensamento é força de grande poder de atração. Mas busquemos ele na prece, na meditação nos ensinamentos espirituais, na meditação nos ensinamentos de Jesus, que também são ensinamentos espirituais. E ali nós receberemos uma consolação imensa que vai nos completar de uma alegria, da certeza de sabermos que eles continuam vivos, que eles não morreram e que eles continuam sendo os nossos amados. Que Jesus nos abençoe e nos traga consolações e nos ajude a entender esse tema tão complexo e tão difícil de aceitar. Que assim seja.